trust me. I'm the doctor. Esse é o Universo Who Podcast 2.0, que a gente está fazendo agora um especial sobre a primeira parte da sétima temporada moderna de Doctor Who. Eu sou Mikael Silva, eu estou apresentando aqui de surpresa, problemas técnicos aconteceram e o Matheus não pôde estar presente aqui. Eu acho que algum Dalek limpou o computador dele e aconteceu alguma coisa assim. Então, eu tô apresentando esse episódio aqui para poder conduzir uma conversa com o pessoal. E nesse episódio, quem está com a gente aqui conversando é o Pedro. Opa! E o João. E aí? Dois fãs do Dr. Who também, como a gente tem esse formato no podcast 2.0, de trazer diferentes pessoas, trazer diferentes pontos de vista da série que a gente gosta de acompanhar. E como esse episódio a gente vai falar sobre tentar dar um resumo do que aconteceu nessa temporada, mas ao mesmo tempo a gente está muito, muito recente aí da despedida dos Pons e tudo mais, vou começar perguntando pro Pedro o que ele achou, assim, no geral da temporada, o que você achou, assim, deixa eu contar, já perdi até a conta. Cinco episódios. Diferente do que o Moffat costumava fazer, de fazer uma história toda e amarrar numa temporada inteira, ele fez bem separado, tipo, até a forma de apresentar a imprensa, teve posters de cada episódio, um investimento bem grande. O que você achou, Pedro, assim, quais episódios você acha que se destacaram bastante? Quais episódios você acha que não deu certo? Então, começar pela essa parte de ter sido meio que episódios mais separados, fechadinhos, apesar de você ter uma linha que meio que conduz tudo. Eu gostei bastante dessa pegada nova, dessa primeira parte. Eu realmente espero que mantenha agora aqui para a segunda. E assim, apesar de eu gostar e ter lá certas críticas a como o Moffat tem levado a série, apesar de não desgostar dele, eu achei esse meio que ele tá fazendo mais parecido com o que o Russell fazia. Que ele fazia episodinhos, assim, que às vezes você precisava ver o outro, mas se você pegasse um pra ver, você entendia de boa o que tava acontecendo. Eu acho que quando eu tento definir série pras pessoas, eu sempre tive a ideia que série era uma coisa que você pode pegar um episódio separado e entender. Já o Moffat já teve outra ideia de criar uma história inteira e se distribuir dentro disso. Mas é uma coisa que o Russell também fazia, era uma coisa mais televisiva, sei lá. O Moffat tentou trazer um pouco de cinema. E você, João, o que você achou dessa temporada? Deu certo esse formato de separar, fazer como se fossem pequenos filmes? Ou o jeito que o Moffat fazia antes fazia mais sentido? Bom, eu gostava muito do jeito que ele fazia antes, porque fazia Doctor Who ser uma série diferente das outras. Ele já começou assim, lá na primeira temporada, ele começou a história, mas sem dar um reset nela, né? Que ele continuou tendo spoilers da temporada antiga, dos episódios antigos. Isso eu achava muito interessante, principalmente porque parecia que eram ciclos da vida do Doctor que você fazia parte. E agora, ficando separado, a gente fica meio perdido sobre, na minha opinião, de que o Doctor tá vivendo, porque a gente não sabe o que ele faz naquele meio tempo, porque às vezes ele sumiu nessa temporada e voltou, ele, eu acho que poderia, não sei se ele vai fazer isso pro final da temporada, dar um rumo, né, dar um final que você chega e fala assim, caralho, eu preciso assistir a próxima agora pra poder ver o que vai acontecer. Eu achei que até o momento faltou isso na temporada, ela tá meio fria. Mais a minha opinião. Eu também achei que essa temporada não chegou a empolgar. Eu acho que, assim, da forma que o Moffat levava de uma história inteira se desenvolver durante uma temporada, apesar dos episódios ter a mesma duração que tem hoje, parecia que os episódios não eram tão curtos como foram Sim. Até porque os episódios tinham muitos. Um episódio era dividido em duas ou três partes também, né? É, isso ajudava bastante. É, assim, eu gostava dessa divisão em vários episódios. Acho que dava pra vocês esmiuçar bem a ideia do episódio, o plot dele. Tanto que, por exemplo, um dos meus três episódios favoritos, assim, ou melhor, um, dois, é o a Utopia, Sound of Drums e Last of the Time Lords, que deu pra esmiuçar bem. Mas eu gosto também dessa ideia, assim, de um episódiozinho fechado, mas que tem uma certa ligação com os outros. Eu acho que, assim, que nem eu falei, dá uma certa independência de você, sei lá, pegar pra ver um episódio, assim, a revelia, tipo, ah, eu não tô a fim de ver a temporada toda, então, sei lá, vou ver só esse episódio que eu gostei mais, sei lá. Se você já viu os outros há muito tempo, você não perde tanto. Eu comentei no primeiro podcast que eu participei, eu acho que tem que colocar um pouco dentro do contexto da situação. No Festival de Televisão de Edimburgo, que o Mofá participou, ele saiu bem destacado nos jornais que ele falava que ele ia fazer muito dinheiro para a BBC com essa série. Então, eu acho que está todo o foco que o Mofá tem, ele busca um pouco faturar também. A forma que ele separou bem, produziu bem cada história, da forma que ele divulgou, criou um cartaz, separou a identidade visual, cada um teve uma abertura diferente. Sim, você percebe também que eles estão investindo pesado nos efeitos especiais, que melhoraram bastante. Então e mais a questão, e a questão de serem episódios separados, né, ajuda bastante para vender, tipo, tentar e cada vez mais capturar o público novo, telespectador, né? O telespectador ocasional, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo ele buscou dar destaques, trabalhar diferentes aspectos em diferentes episódios. Aí eu já puxo um pouquinho para ir pegando história por história. Primeiro que a gente destaca, antes mesmo da temporada começar, que foi aquele prólogo que foi o The Pound Life. Isso já deixou bem claro que essa temporada, tudo bem que a gente já sabe pelas notícias, mas focou bastante a temporada nos Ponds. Será que se focar demais nos Ponds abafou um pouco a história, do que poderia ser divertido ou não? Já deu um gás maior. Eu acho que os Ponds já estão aí há três temporadas, então eles criou um vínculo, né? Criou um vínculo muito forte do telespectador com eles, porque querendo ou não, eles são sogros do Doctor, né? Eu achei legal, eu só achei um pouco fraco o modo como o Moffat tirou os Ponds da tarde, da vida do Doctor, né? Eu achei que aquele episódio ali dos Anjos não me convenceu tanto a ponto de caramba. Como foi tão... Tipo, em outras palavras, eu não achei que ele foi tão emocionante como a tirada da Rose, por exemplo. Pedro, o que você achou? Então, eu desci desse prólogozinho Pond Life, eu acho que ele serviu realmente assim como uma ponte, que eu acho que era a ideia que ele tinha, de você ligar a saída temporária dos Ponds na sexta pro início da sétima, que você vê que a vida dele segue, né? E que eles estavam passando que eles começam a passar por certos problemas, tanto que é assim que começa o primeiro episódio dessa primeira parte da temporada, que é os dois num processo de divórcio. E isso aí que você comentou, João, eu até achei emocionante essa saída assim, dos Ponds no último episódio. Eu gostei de como foi. Mas foi meio dramático, ele falou assim, olha, eu nunca mais vou poder ver você. Mentira, cara, ele pode, assim, igual, pelo que eu entendi, a TARDIS não pode pousar na cidade, porque isso aí causaria, podia explodir a cidade por causa do, criar um ponto fixo e é perigoso. Mas o seguinte, a Melody, ela tem o vórtex temporal ali, que o Doctor podia pegar emprestado e ir lá, assim como a Melody foi e escreveu, e fizeram os Ponds escrever o prefácio do livro. Aí eu acho uma coisa interessante. Todo esse prólogo... Olha só uma coisa, agora que eu me falando aqui, eu me toquei. A gente falou no episódio mais recente, existe um livro e existe o pós-fácil, né? Uhum. Que a Amy foi assim. A série teve um prefácio. Então, acho que já estava tudo esquematizado para harmonizar dessa forma. Mas se você olhar como um todo, na minha opinião, eu acho que tudo se desenvolveu como se fosse uma novela. Sim. A gente teve o começo, e algumas... No primeiro episódio, a gente teve a reconciliação dos pontos. No segundo, acho que nem tanto. No terceiro, começou a ter um diálogo com a Amy. No quarto, houve um... quarto, eu acho que por história, por invasão e tudo mais, The Power of Three, que eu já começo a criticar o nome daquele episódio. Mas aquele episódio foi mais focado em, talvez, em mudar a relação dos Ponds com o Doutor. Tipo assim, eles não morreriam, eles acabariam morrendo no quinto episódio, mas eles não morreriam à contra-vontade. Eles embarcaram numa última aventura querendo fazer isso, entendeu? Eles abdicaram a vida dele. Então foi... A dramatização dele adaptou dentro da história. A outra coisa que eu queria comentar é que você falou doutor, eu me sinto muito incomodado quando eu vejo na cultura os episódios, ele chamou o Doctor de doutor. Só um comentário aleatório mesmo. Isso é uma polêmica. Isso é algo bem mamilesco. Eu, por exemplo, eu falo doutor, falo mestre... Até porque eu acho que assim, se você tem um termo equivalente que não destoa tanto, você usa ele em português, não tem porque você usar em inglês. Ah, mas a gente podia fazer um podcast separado só pra isso, né? Mas na minha opinião, eu acho que o Doctor não é só como se fosse um médico, ele é o nome próprio do Doctor, entendeu? Tanto que ele é o se intitula. Aí a gente cai bastante em questões e tal. Não, mas aí, no caso, o doutor, ele é um doutor. Ele é formado em medicina. O segundo doutor se forma em medicina na Terra. Então, ele pode ser chamado de doutor. É, talvez. Fica aí, ó, pessoal, comente aí se você acha que deve chamar o doutor de doutor ou doutor. Não, perdão, pelo amor de Deus, não façam isso. Senão vai começar uma discussão muito infundada e a gente vai acabar o mundo agora, dia 21 de dezembro, e a discussão continua. Não façam isso, pelo amor de Deus. Pelo menos vai ter interação no site. Mas aí o que eu tava... Que hora que você falou da questão do doutor não querer voltar? Eu até tava comentando antes do começar o episódio, eu acho que é muito mais uma característica do doutor do que um problema técnico. Isso ficou claro, ficou destacado no episódio, a hora que ele vai falar das rugas da Amy, né? O doutor, ele não consegue ver as pessoas envelhecendo. Isso eu lembro lá do David Tennant, que ele tem aquela cena que, naquele episódio lá do School Reunion, que ele comenta com a Rose, né? Falou assim, eu posso passar a minha... você pode passar o resto da minha vida comigo, mas eu não posso passar o resto da minha vida com você. Então, ele... Isso define ao longo da linha do doutor que ele não... No momento que aconteceu toda a situação, todo o paradoxo, ele não quis mais... ele poderia, talvez, entrar a visitar a Amy e o Rory, uhum. Só que ele não suporta, ele não poderia tirar eles daquele ciclo. Então eles envelheceriam demais. Ele não poderia tirar, pelo que eu entendi, é que é o seguinte, depois que a Amy e o Rory se jogam do prédio, eles criam um paradoxo. Com esse paradoxo, aquela linha temporal de 1938, ela meio que se quebra. Então, como ela está quebrada, ela não poderia ser modificada. Como, por exemplo, você chegar a pegar, tirar um elemento de lá, no caso, os pontos, e, sei lá, e eles não voltarem para lá. Ou então, tipo, eles não saírem de lá. O que não pode, pelo que eu entendi, é a TARDIS pousar ali. Não, acho que o problema não é nem a TARDIS pousar. É a modificação temporal que o doutor causaria se ele entrasse lá e pegasse os pontos. Ele não poderia ir para 1939, então, e pegar os pontos um ano mais velhos? Não, porque eles teriam que morrer pelo que eu entendi, a gente tem que passar o ciclo todo deles a partir daquele ponto. Não, acho que não. É, não sei, tanto que... Wimmy, Wobbly, Timey, Wimmy. É. Ficou confuso. Ele podia explicar depois, né? O Android tá nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos alto ouvindo, e claro. Alto e claro. E aí, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou a tempo para pegar o bonde aqui dessa edição do podcast. Android. Pois é, gente. E parece que eu caí na pior parte possível do episódio, porque é para tentar entender como é que funciona aquela trava temporal. Tá muito enrolada a coisa. aquela trava temporal lá, que ele não podia descer. Qual era o ano mesmo? 38. 38, né? Isso. É aquilo ali, para explicar, eu acho que é impossível, né? Tem muita coisa no Doctor Who que varia conforme o roteiro, então, né? Teve uma discussão nos comentários do post, que alguém até ficou meio exaltado, falou assim, vocês estão procurando brecha demais, cara, vocês estão... E, na verdade, o Moffat, cada vez que ele tenta criar mais, ele vai se enrolar na situação dele. Vai enrolar nas suas próprias mentiras que ele inventa para criar a história. Mas eu acho que, eu ainda acredito mais que a maior motivação do doutor em não querer interferir lá não é uma questão técnica, mas sim ele não queria ver a Amy, o Rory envelhecendo e ele não podendo fazer nada. É, tem esse pedaço emocional também. Não se pode simplesmente ignorar ele. Isso eu acho que ficou bem claro nas falas da River e tudo mais. Só que a River é outra que tá se enrolando na linha temporal, né? Ninguém achava que ela deveria entrar, que ela já teria concluído já sua participação em Doctor Who, mas ela foi lá, apareceu em Nova York de novo, ela também tá se enrolando na linha temporal. É. Mas, poxa, parece até que a River é uma péssima personagem. Poxa, tão legal a River. Não, a River... Ah, mas ela não se encaixa muito bem nos padrões de acompanhante do Doctor, porque ela é muito... Por mais que eles sejam ali parceiros, não sei, ela sempre foi muito independente, eu acho. Então, não sei se ela... Ah, então, esse aí já vai criar polêmica dizendo que a Companion já tem que ser dependente do doutor. Não, é isso, mas a River, ela nunca gostou muito de viajar na TARDIS, ela sempre preferiu... Tanto que ela falou, acho que no episódio, que seria por pouco tempo, que ela estaria lá, mas ela não estaria tão presente... Eu entendi o que o João quis falar, assim, ela, não é que ela não goste de estar na presença do doutor, mas ela prefere, sei lá, de vez em quando falar, ah, tô a fim de andar um pouco sozinha e fazer outras coisas, sem a sua presença, tá, mas aí quando for conveniente eu volto, a gente passa um bom tempo juntos. A River, que é, como ela queria destacar bastante que ela tava casada, né, falou muito na loja de casamento, ela queria ter um relacionamento aberto com o doutor. Ela quer petiscar o Vortex Temporal aí, mas sozinha, né? Tipo no fubá. Não, mas isso ela já consegue fazer independente do doutor, né? Ela é completamente independente dele. Só que se a gente for puxar pra esse lado, Mikael, aí você também tem que levar em consideração o doutor, que ele fala nos especiais. Ah, eu sempre fujo de casamentos, principalmente os meus. É, faz sentido. Agora, um último comentário que eu quero fazer, deixar aqui gravado, que eu já tinha comentado na internet, é agradecer de coração ao Moffat por ter enterrado aquelas teorias bizonhas de que o Rory era o mestre. Obrigado, Moffat, por isso. Obrigado. Cara, sei lá. Eu acho que seria interessante, mas eu também achava meio impossível, mas sei lá, toda surpresa é válida dentro de uma história. Eu acho que o Moffat até se guiou muito do formato de obra aberta, porque desde da quinta temporada, que o Rory não aparentava ser um episódio importante, mas foi ganhando, um personagem importante, mas foi ganhando importância ao longo do tempo, talvez pelo feedback do público e tudo mais, ele se guiou e foi nessa linha, né? Talvez ele pudesse até se alimentar das teorias que os outros fizeram, mas ele preferiu acabar por aí. Ele tá criando também um espaço ali para ele poder alterar a história de acordo com o que o público quer. Isso prova mais uma vez que ele está focando muito no comercial, né? Que ele está levando muito em conta o que o público está gostando, né? Que não é uma característica muito dele nas outras temporadas, que ele fazia história para ele. O que é tão comercial, que eu não sei se alguém comentou, mas vocês notaram um easter egg de Sherlock no quinto episódio? Não. Quem percebeu? Não notei. A hora que ele fala da porcelana, e ele entra, ele vai lá pra dinastia Ming e aparece na tela o ano, né? China, só que aí aparece 221 before Christ. 221 B. Ele teve a pachorra de colocar um easter egg de Sherlock. Eu sonhava em ver um comentário à parte que o Sherlock encontrando o Doctor, mas acho que isso nunca vai acontecer, né? Ele já falou uma vez. Ah, seria muito louco. Também seria uma questão de empresa, né? Porque parece que a Sherlock é feito em coprodução e o Doctor é produção própria, então sei lá que confusão ele entraria pra criar isso. Ah, mas seria do caralho, cara. Sem falar que eu lembrei de Sherlock também na cena deles pulando do prédio, né? Não sei se foi tirado daí também. Eu vou te falar que eu só peguei essa referência do alto do prédio porque eu vi o GIF, porque eu nunca vi Sherlock. Então, essa Sério? Do 221, eu nunca ia fazer a ligação. Eu nunca vi Sherlock da BBC. Tá, mas a Chuchuan é realmente o endereço do Sherlock nos livros, né? Se você tivesse lido algum, você podia ter pego referência também. Não, leio até ali, mas só que, sei lá, passou meio batido também. Sim. Acho que se eu tivesse... Ele também, eu li já tem tempo. Então, se eu tivesse, sei lá, visto alguma coisa referente, talvez eu tivesse feito a ligação, mas não foi dessa vez. O difícil é saber se ele no passado já não se encontrou, mesmo sendo personagem fictício, né? Eu não sei se Sherlock Holmes é um personagem fictício dentro de Doctor Who, né? Ou se ele, para a série, Sherlock Holmes de fato existiu. Mas, poxa, a série tem tantas décadas aí nas costas, será que já não aconteceu algo parecido no passado? Será que ele já não mencionou Sherlock Holmes? Cara, eu lembro. Tem um episódio que ele brinca de ser o Sherlock meio assim. Eu acho que tem um do Tom Baker, que ainda é da fase que ele tá com a Lila como companion, que ele não é exatamente Sherlock, mas tipo, ele... Não sei porquê. De um episódio pra outro, ele aparece lá na Inglaterra Vitoriana, e ele tá com uma roupa muito de Sherlock, tipo um chapéu e uma capa. Só que isso nunca ficou muito claro. Eu não consigo lembrar o nome do episódio, mas foi na época do Tom Baker, que ele investigou umas gangues chinesas e tudo mais. Que é outro assunto que apareceu em Sherlock, né? Se não me engano, no segundo episódio da primeira temporada. As gangues chinesas. Mas é assim, como o Moffat tá vendendo bastante, tá vendendo a ideia do Dr. Who, faz sentido que ele vá querer fazer suas brincadeirinhas também com os produtos. E, Android, você que chegou mais tarde aqui, o que você pegar a sua opinião? Desses 5 episódios aí, o que você acha que foi de mais positivo e mais negativo dentre eles? Eu não consegui sentir uma renovação do ciclo. Parece que está continuando do ano anterior. Não sei se eu vou saber me explicar. Parece que não... É que para nós passou um ano, né? Mas para ele parece que passou menos tempo. Não houve uma interrupção tão grande assim do doutor em relação ao casal, né? Eu não sei, eu não senti muito essa força da volta do doutor. E eu acho que até a série percebeu isso, porque acho que o prólogo, que foi a Pond Life, foi meio que uma tentativa de mostrar que passou mais tempo, né? É, que mostra ele falando que ele faltou no hospital muito tempo, né, e tudo. Acho que eles imprimir isso. Mesmo... Então eles devem ter muito conhecimento que a... Que o público acreditou. Mas eu também acho, também pelo fato de não ter sido uma história sequencial, né? Ser como se fosse... Essa temporada quase, quase foi como uma sequência de especiais, tal como foi com o David Tennant. Esse parece que foi uma sequência de 5 especiais, não teve uma história que uniu tudo. Então, provavelmente, será que o especial de Natal vai ter uma história pra começar aí? Os próximos episódios continuariam essa história? Eu não sei como que ficaria, porque o episódio de Natal no esquema anterior já tinha uma outra pegada, sempre teve outra pegada, porque é um programa que você assiste com a família, uma coisa emotiva e tudo mais, e o especial de Natal não costuma seguir as mesmas regras que ditam uma temporada corrida. Mas dentro da situação que fizeram uma meia temporada, o especial de Natal vai ficar no meio, vai apresentar uma nova Companion, aí eu já não... Já evito fazer minhas apostas nesse cavalo. Vamos ver. Eu tô esperando uma revolta ainda no Doctor Who, porque essa temporada eu achei que ela tá meio fria ainda, ela vai ter que esquentar. Espero que ela esquente até o final, porque... Até o momento eu não senti nada que me deixasse tão ansioso a ponto de assistir o próximo episódio. Eu só assistia porque é Doctor Who, mas eu não senti como eu senti na última temporada, sabe? Tipo, caramba, próximo episódio. Cara, eu posso dizer que eu gostei, sim. Eu senti que foi. As histórias eram muito curtas. A história do The Power of Three, se fosse um episódio duplo, eu acho que seria mais bacana. Angels Take Manhattan fosse um episódio duplo, eu acho que teria que desenvolver. Parece que foi tudo muito rápido. Parece que foi bota fora a Famiga Pond, né? Olha, já logo. Ó, tem um negócio muito importante que eu estranhei. Não existe um arco. É. Né? Não existe uma história por trás que está se desenvolvendo. E aí, ali em primeiro plano, tem aquelas historiezinhas que a gente viu. Não tem nada no fundo. Né? Por exemplo, tinha lá a rachadura no quarto da Amy. Aquele foi o fio condutor de todo aquele ano. Né? Aí no próximo teve a morte do doutor. Era o fio condutor de todos os episódios. Mas esse ano não tem nada no fundo. Né? Mas se você for ver, eu não sei se chega a ser um ponto inicial, mas tem ali mostrando que o doutor está se apagando dos bancos de dados do universo, ele está querendo sumir, não sei se vocês perceberam. Mas mesmo isso foi uma continuação da temporada anterior, né? Tipo, o final da última temporada ele foi dado como morto, então ele continuou o processo de desaparecimento dele, apagou das memórias dos Daleks, sumiu da memória do mercador lá do pirata, então... Pois é, E foi por isso também que a River foi solta, né? Porque ela foi presa por matar o Doctor. Uhum. Eu acho que, de repente, sei lá, esses 5 primeiros episódios podem ter sido, que nem você falou, que foi um bota fora dos pons. E talvez, espero eu, que agora no especial de Natal o Moffat bote o que deve ser, o que vai conduzir a série nos próximos... 8 episódios. 7, 8 episódios, se não for contar o especial. Por exemplo, por falar na rachadura, houve até alguém comentou num dos podcasts que até teve um elemento que tentou ser condutor, porque quase em todos os episódios havia o elemento da luz piscando. Havia um comentário da luz, acho que tentaram ensaiar alguma coisa para mesmo, mas mesmo isso daí não deu liga, né? É. Bom, talvez ainda dê, né? Mas tá muito fraquinha, se for a verdade. Tá frio, tá frio. É, porque a luz piscou e poderia ser uma ligação com os anjos que iam terminar a temporada, mas mesmo assim não teve muita conexão. Teve uma estátua da Liberdade que aparecia da frente do negócio, ninguém dava falta dela lá do outro lado da cidade, né? Porque o que eu sei, até onde eu sei, os Angels não se duplicam, né? Eles saem de um lugar pro outro. Então ficou uma estátua da Liberdade, ficou vazia lá. E ninguém deu por falta dela. E o engraçado foi que alguém, eu não lembro quem nem aonde comentou. É aquela: ah, olha só que bonito, a estátua da Liberdade. Olha pro lado, olha só, sumiu. Não tinha ninguém olhando pro raio da estátua em nenhum momento, né? Uma cidade do tamanho de Nova York. mesmo na década de 30, 40, tinha uma população expressiva, não tinha ninguém olhando em nenhum momento para a Estátua da Liberdade, para ela sair andando por aí, né? É, pois é, esse é um furo tão grande, mas tipo... tão grande, tão escandaloso que... a gente vai ter que ignorar junto, senão... Acho que deve ser por isso que o doutor não volta mais pra aí, porque ele ficou com vergonha desse furo. eu acho uma tremenda, uma bela justificativa. Mas eu acho que uma coisa que me marcou também, apesar de todos os furos e todo o chororô que foi essa despedida dos pontos, eu acho que uma coisa que me deixou bem marcado nesse episódio foi, tipo, destacarem... Sei que tem gente que vai reclama no podcast que eu uso... Já falo muito tipo... Eu tô tentando me vigiar, gente. Poderia ter falado bem mais. Mas esse último episódio mostrou o lado infantil do doutor e bateu muito na tecla de uma... Um final trágico. Eu acho que Doctor Who é uma série que necessita de finais trágicos. Ela precisa... Ela tem uma lição de moral que sempre traz finais trágicos. A separação dos Companions é sempre muito trágica. E isso é um alimento pro Doutor. Tipo, o sofrimento que ele vive é o motor para ele continuar tentando evitar que os outros sofram. E tanto que ele cada vez parece que ele tem mais medo de se envolver com os Companions, porque ele cada vez mais percebe que quanto mais vínculo ele cria, mais ele sofre depois, né? Isso era uma coisa que se comenta bastante em outros momentos, que o David Tennant era tanto o nono como o décimo doutor, era o doutor pós-guerra, que tinha muito rancor no coração, e o décimo primeiro esqueceu de tudo e foi viver a vida. Só que isso, de uma certa forma, está retornando. Não sei se vai dar uma nova cara para o doutor, se vai preparar para um próximo doutor aí que vai voltar a ser um doutor rancoroso. Não sei, é um mistério. Ah, complicado, mas eu estou gostando do Matt Smith. Acho que podia manter ele por mais um tempo. Acho. Sim. Pelo menos até agora não tem nenhuma especulação de troca de doutor, mas... Uhum. E sobre o especial de 50 anos de Doctor Who, que eles vão provavelmente juntar os Doctors, o que você acha? O que você espera? Então, eu não conseguiria imaginar algo de diferente, porque isso já aconteceu em outras ocasiões, né? Sim. A gente já teve The Three Doctors, já teve The Five Doctors... Teve... eu só quero ver como é que eles vão fazer pra juntar... Não. O problema também é a idade, né, do Tom Baker. Exatamente por isso. Esse é meu ponto. Porque, por exemplo, eu gosto muito dos doutores do Tom Baker e do Colin Baker. Só que você vai ver os dois, eles não lembram nem um pouco, tá? Eles lembram um pouco a fisionomia do rosto, mas eles não lembram nada na época que eles estavam no papel. Como é que você vai botar os dois lá no especial? Esse é o meu medo. A não ser que a história gira em torno disso, né? Como já mostrou nesse último episódio que o doutor não gosta de envelhecer, né? Ele é um pouco Peter Pan na definição da Weaver. Talvez isso vá se encaixar no especial 50 anos, que é uma série, é 50 anos de uma série. Vai envolver a história, a velhice, a idade, a história... Ou então eles podem colocar ele também como só um elemento, como um coadjuvante, para ser um easter egg para quem conhece a série, né? Ou talvez em outro personagem. Eu não lembro, se na notícia falava... Que nem aconteceu em Avengers, né? Que eles colocaram lá esqueci o nome dele agora, o quadrinista lá, como o velhinho que aparece no final. Stan Lee. Nossa, muita gente vai bater no João Fred e seu velhinho. Se eu fosse você, cara. Você vai ver no trend top isso aqui que isso vai render, cara. Bom, mas ele é um velhinho muito louco. Então, eu não sei ainda. Eu só sei que quero ver Eu quero. Caralho, velho. Eu dei quando dá um branco na minha cabeça. Continua. É o Slender se aproximou de você, digo, silêncio. É, exatamente. Apagou completamente. Outro, que é outro monstro aí que ficou devendo uma aparição. A ordem do silêncio também ficou ausente nessa temporada, então realmente eles só queriam dar tchau para os pontos mesmo, chama os Dalek, chama os Angels para o porta fora e... Eu não sei vocês, os Anjos nunca me convenceu muito, eu nunca gostei muito dos episódios que apareciam. Eu achei que, na verdade, o Moffat teve uma vontade de fazer nesse Angels Take Manhattan um Blink 2. Acho que ele teve uma pequena pretensão de fazer isso, porque o fio condutor da história de Blink são as anotações e os filmes gravados. Que é aquela imagem que o doutor fala, don't blink, blink in your dead, que aparece nos filmes e ele sabe através do que a menina vai escrevendo. Uhum. Isso é um elemento que aparece também. Só que no caso a River escreveu o livro, mas isso apareceu também. Uhum. Eu acho que ele não como a aparição anterior dos Angels, naquela queda da nave, ele tentou... fazer a mesma situação de Blink, só que já numa situação completamente diferente. Já não... Mas espera lá, deixa eu entender. Ô, João, você acha que nem Blink se salva? Ah, salva, mas nesse universo, dessa temporada, eu não sei, eu não gostei desse último episódio. É, eu achei que foi fraco o jeito que eles se despediram dos Pondes, eu não sei, eu não gostei. Eu não achei fraco, achei trágico, mas... Não, trágico tem que ser mesmo. Eu achei demorado, só isso. Por mim, podiam ter saído na última temporada, não nessa. Eu acho que eles ficaram, né? Aí eles olharam, pô, é mesmo, eles ainda estão aqui, vamos tirar eles agora, né? Teve também, tanto que foi a temporada dos Pontos, que a gente teve um personagem a mais, que foi o pai do Rory, né? Sim, sim. Fez uma grande participação também, né? Também, na minha opinião, gostei da participação dele. É um personagem meio perdido, mas é divertido. Ele se encaixou bem, porque ele se encaixou bem num episódio que era pra ser divertido, né? Que é o episódio dos dinossauros. Ele se encaixou bem ali na história. É o papel dele na... Oh, meu Deus, como é que é o episódio dos cubos? A regra de três. Pois é, né? Aquele dali também fez umas cenas engraçadinhas. Se bem que ali ele não teve nenhuma importância, né? Ele poderia até desaparecer da trama, que não ia fazer muita falta, não. Acho que foi só para botar assim, mais um elemento de ligação dos Pontos com, entre aspas, o mundo real, não enquanto o mundo que acontece enquanto eles não estão com o doutor. E vale lembrar, nesse episódio de Power Trio, apesar de todos os problemas, a belíssima ideia de colocar como chefe da unit a filha do Brigadier. Isso foi o que eu mais gostei no episódio. Da série clássica. Isso eu acho que eu devia ter pensado há muito tempo antes, mas acho que o Russell já não tinha essa ligação com a série clássica como o Moffat ainda. Não, acho que os dois ao seu próprio modo, aos seus próprios modos. Acho que de repente o Russell expressou isso quando ele pôs a Sarah Jane junto com o doutor. Aí, sei lá, acho que o Moffat resolveu embarcar nessa e pôs a filha do Brigadeiro, que eu acho válido também. A gente lembra bastante da ligação do Moffat com a série, né? Que é uma ligação diferente que o Russell T. Davis teve. Então, ele resgatou uma atriz, mas o Moffat, ele se prende aos detalhes da história, né? Ele quer colocar o easter egg, ele quer que a galera encontre, né, as referências. E aí ele olha e fala assim, caralho, é isso, né? Ele teve a homenagem que ele fez com a morte do ator, né, que fez aquela cena no final da temporada dele ligando pro Brigadier, então ele se conecta nesses pontos. É. E também, ele quer envolver a série clássica, mas ele não quer envolver tanto a ponto de, do cara que não conhece a série clássica não entenda. Eu acho que ele tem essa preocupação também. E é também um pouco, eu acredito, também uma preocupação comercial, porque a 2 Entertain, que cuida do lançamento dos DVDs da série clássica do Doctor Who, tá fazendo o lançamento atrás de lançamento. Então, quanto mais ele puder citar de série clássica, melhor para ele. Uhum. Vai ser uma vantagem. É, eu fico imaginando como é que é o arquivo deles. Olha, o Moffat chega lá e quer tirar uma dúvida sobre Doctor Who. Aí ele chega lá, aí pergunta para a mulher, olha, veja aí se por um acaso, em algum momento da história de Doctor Who, tal e tal personagem aparece em tal e tal situação. Eu acredito que seja mais ou menos assim, porque eu lembro que já vi em algum documentário que existia um cara que foi creditado lá como, tipo, consultor de Doctor Who da BBC. Então, nossa. Tipo, o cara trabalha na divisão de arquivo, ele é meio que um consultor pra série. É. Então, muito provavelmente, ele faz seus links por ali. Nossa. Cara, imagina o cara manter a mesma ideologia numa série de 50 anos. É muita coisa. Que tem livro, tem audiobook, que tem spin-off, né? Cara, deve ser muito difícil escrever Doctor Who. Vale lembrar que no Reino Unido tem até uma sociedade de apreciação de Doctor Who. Então é uma coisa bem complexa, né? Aí o cara vai lá e erra alguma coisa que parece uma série clássica. Imagina a quantidade de fanboy que deveria reclamar em cima dele. É, xinga mesmo. E por falar em série clássica, aí levando um pouquinho a polêmica, eu gostei mais de a Town Called Mercy, mais do que a maioria gostou. Eu acho que teve uma referência muito forte no personagem do Doutor, que eu acho que é uma coisa que eu também sentia falta há muito tempo na série. Redefinir o que seja o caráter do Doutor, uhum. Qual é a ligação dele no universo. Porque a primeira coisa que eu vi quando começou a desvendar o personagem lá do forasteiro, daquele médico, eu comecei a enxergar um pouco a história do Davos dentro do que ele fez. O Davos criou os Daleks para poder encerrar uma guerra e eles fugiram do controle. Naquele primeiro momento, no primeiro episódio, vai chegar a matar o Davos, pega ele, alguma coisa assim. Eu também gostei daquele episódio, eu gostei da ideologia que passou também ali do era algo que eu acho que estava faltando na série, né, de ter o personagem que ele se arrepende, que o Doc, com a presença do Doctor, ele muda, ele vê os erros dele e ele toma partido por si próprio de fazer a coisa certa, né, que o Doctor tem essa característica de fazer as pessoas quererem fazer o certo. Então, por mais que todo mundo tenha criticado, pra mim, eu gostei do episódio. É, teve em um dos documentários, eu acho que é o próprio, não sei se é o Tom Baker, não vou lembrar quem foi, que ele deu uma definição que é bem interessante do Doutor, que ele fala que o Doutor tem que fazer o que é certo. Não necessariamente o bonito, o mais conveniente, o mais agradável, mas o certo. Então, acontece a busca pelo que seria certo naquele momento foi que deu muito tom desse personagem. Mostrando que a escolha dele não é para ser fácil. E muitos episódios se baseiam nisso, né? A dificuldade dele chegar a uma conclusão. É, mas eu não acho, eu acho meio perigoso sugerir que o doutor é bom. Né? Eu acho que não cabe nessa definição. Ele busca, às vezes, o que ele faz que seja certo não deixa ele ser visto como uma pessoa boa. A fama dele não fica como essa. Ora, ele propôs o extermínio dos Silence. Ele exterminou os Daleks, pelo menos na antiga série. Ele exterminou, bom, não é exterminar, né? Ele trancou cronicamente os Daleks e os Galifreianos, né? Ele os condenou a uma perdição. Então, eu não consigo, através dessas culpas que ele deixou para trás, acho que não dá para falar que ele é bom. Ele tenta ser. Porque bom até é uma coisa muito subjetiva, dependendo do lado que você É claro, né? Claro, claro, claro. E o Doctor, ele tem uma visão também do que é melhor pro universo, e não só pra ele, entendeu? Ele tem muitas essas culpas de ter deixado os Daleks, ele toma as dores do universo pra si próprio, então cada decisão que ele toma pra ele ser muito difícil. É, isso é uma coisa muito... que eu acho que numa série moderna talvez não tenha tanto apego, mas é uma coisa que acontecia muito na série clássica. Que nem tem a cena bem clássica lá em... no Tom Baker lá com os Daleks, até esqueci o nome do episódio. Oh, o Genesis of the Daleks? Isso, valeu. Que ele fica com os dois fios na mão, pra, se eles encostarem aqueles fios, explodir e destruir os Daleks desde o início. E ele fica naquela dúvida, né? Tipo, eu estaria certo fazendo isso e tudo mais. É uma coisa muito recorrente da série, né? E acabou aparecendo, depois de muito tempo, sem ficar tão explícita assim, tão, tão dramática, apareceu em Talk of Mercy. Uhum. É isso, então. Eu acho que a gente fez um bom panorama aí dessa mini temporada, nessa meia temporada de Doctor Who. Alguém eu só queria mais uma ressalva aí? Não é uma ressalva, mas eu tô com saudade de ver a Rose. Eu quero ver a Rose. Eu espero que ela esteja no especial, porque eu quero ver a Rose, cara. Você quer ver a Rose? Olha, tem vários lugares que você pode alugar DVD. Ou então desce... na floricultura mais próxima. É. Tem a Casa da Rosa lá na Avenida Paulista. Não, mas eu acho que eles vão colocar Rose no especial, eu acredito. Vão. Até porque eu acho que se eles não colocarem, o que vai ter de fanboy, fangirl, fã qualquer coisa batendo na porta da BBC? Já teve um que foi definido, que acho que só que era meio documentário, né, dos 50 anos. Eu lembro que isso saiu alguma coisa escrito pelo Mark, junto com o Mark Gatiss, e só que eu acho que é mais pelo lado de documentário mesmo. Acho que não tem a ver com a história em si. E mas olha só uma coisa. Olha só uma coisa interessante, ele não falou nada nessa temporada sobre a morte da Sarah Jane, né? Pois é. É verdade. Até mais porque... acho que eles só chegaram a comer, mas o que eles fizeram foi botar que, naquele, sabe, disclaimer no primeiro episódio da sexta. Não, eu minto. Eu me expressei mal. Expressei muito mal. Como é que terminou a série da Sarah Jane? Não terminou. Ficou meio que no ar. Eles botaram, sei lá, um texto tipo, não sei o que, blá blá blá, mas a aventura continua, que não sei o que, e algumas cenas dos episódios. Ah, tá. Eles deixam assim meio jogado. Eles não falam, então, ó, acabou aqui, é isso. Eles dão a entender que, sei lá, ela continuou a fazer o que ela tá fazendo com os meninos, que era proteger Londres, de certa forma, só que eles não iam mais mostrar. Ah, tá. Não, eu só queria saber se eles iriam incluir de alguma maneira isso na própria cronologia da série, né? Mas não, vão deixar em aberto mesmo. Tá certo. Essa torna inviável, né? Um jeito que eu acho que pode acontecer de aparecer a Rose e o David Tennant é porque aquela mão do Doctor, né, vira o novo David Tennant sem o poder de regeneração no mundo alternativo. Então eu acho que pode acontecer ver como está a vida da Rose com o Doctor lá no universo paralelo, entendeu? Ah, e por comentar isso, tem mais um elemento aí no Angels Take Manhattan. O momento que o doutor usa a energia de regeneração dele pra curar a Mona River, né? Sim. Que é mais um momento aí que ele usa o poder da regeneração de uma forma não, não oficial. Não clássica, né? É. Não clássica. É, mas será que ele conseguiu fazer isso só porque a River também é, teoricamente, uma Time Lord? Não sei. Chega nesse ponto, não tem teoria nenhuma. Porque a gente nunca viu ele usando isso sem ser na sua época de regeneração, sabe? Então eu não sei por que ele fez isso e como ele fez isso e por que ele nunca fez isso antes, né? Eu acho que ficou... O fato dele estar desaparecendo da história e tudo mais, eu começo a achar que é realmente um mal necessário, porque a River começa a falar um deus que parece que acha que tem 12 anos, então a própria Weaver sabe que o doutor está passando dos limites. Né? Eu acho que, de repente, até ela poderia ter esse poder né, de regeneração. Talvez ela nem precisasse dele. Não, Andrade, acho que não, porque, se não me engano, no Let's Kill Hitler, ela fala que ela passa todas as regenerações dela pro doutor, pra trazer ele de volta. Verdade. É então mesmo. Ela não poderia fazer isso. Tipo, meu Deus, meu pulso está quebrado. Olha só, não está mais. Uhum. É verdade. Bom, visto tudo isso, o especial de Natal é uma incógnita, né? A gente só sabe que a Diana vai reaparecer, só que a gente não sabe como será a personagem dela. Exatamente. Até por ela já ter feito uma aparição antes, né? É. E isso torna a situação ainda mais complexa. Mas assim ficou, assim terminou essa primeira parte de sétima temporada. Queria agradecer o João, o Pedro, o Android, que está discutindo aqui com a gente. E a gente volta, talvez, num futuro bem próximo, com podcasts especiais, ou se não, até no Natal, um especial do Dr. Who de Natal, uma grande tradição. Tchau, pessoal. Até a próxima vez, talvez. Nossa, ficou parecendo um show do Migão essa, né? Está certo disso? Estou certo disso. Oi, é. Não pergunta que vale um milhão de reais. Manda seu tchau aí, pessoal. Tchau para os que ficam. E eu não vou repetir a saída que eu dei na última vez que eu participei, não. Então fica só por isso mesmo. Bom, então, quando não tá passando Doctor Who, bora ler um livro, galera. Especialmente se o livro for de Doctor Who também, né? E possivelmente estarão chegando no Brasil, né? Eu tenho algumas um, por sinal. Algumas fontes minhas... me passaram que estão fazendo uma pesquisa de mercado, talvez os livros de leitura comecem a ser lançados no Brasil, só não sabemos mais definições. Olha, sensacional, cara. Sensacional. Isso é uma notícia boa, caso ela se concretize. Vamos ver se o Dr. Who na literatura ele fica mais lógico, né? Porque é um caos. Dr. Who é um caos. Né? Não dá para entender quase nada. Porque, como a gente falou, as regras mudam de episódio para episódio, né? Então, ponto fixo, não posso alterar um ponto fixo. Aí, de repente, vai lá ele e pá, ele muda o ponto fixo. Então, não dá para acreditar. O maior segredo de Dr. Who para poder mudar as regras é que ele nunca explica as regras para você. Então, o dono do jogo faz o que quiser. É isso aí. Não, daqui um dia a gente vai descobrir que quem criou o universo foi o Doctor. E o nome dele é 42. Quem falou despedir aí, então? Sou eu e, bom, desculpe aí ter chegado de paraquedas, mas enfim, é a vida, né? Obrigado pelo convite.